quero já, eu quero tchu tchá tchá tchu tchu tchá tchu tchá tchá tchu tchu. Eu quero tchu, eu quero já, eu quero tchu tchá tchá tchu tchu tchá tchu tchá tchá tchu tchu tchá. Peguei na balada todinho pra berretar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma menina me chamou, disse faz o tchu tchá tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Menina, explodiu, seu cantinho já bombou. No Nordeste as mina fazem, no verão vai pegar. Então faz o tchu tchá tchá, faz e nem cê não vai cansar. Quando é tu puta do cenário, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Take a sip.